Ó insensato, ó insensato destino, para quê tanta desilusão? Castanha de caju, o alimento mais incrível, mais maravilhoso, caro. Mas delicioso. É tão caro, caiu no chão, eu vou comer. Ele é que não mata, engorda. É. O que é caro, não desperdiça. Castanha de caju é foda, é. Deixa eu ver, esse aqui o pai comprou, onde é que foi? Aí comprou, aonde ele comprou? Caralho! Eu não sei o quanto ele já comeu, mas eu acho que ele tem comido pouco. R$ 50. Sabe quanto é o quilo? R$ 99. Eu não tenho muita referência, mas assim, que outros alimentos o preço do quilo é R$ 99? Alguém sabe? Algum outro alimento cujo preço do quilo seja R$ 99? É impressionante, né? A castanha do caju. Impressionante. Claro, deve ter lugar mais barato. Eu acho que isso aqui ele deve ter comprado no Walmart, no Carrefour. Não sei se aparece aqui onde ele comprou, mas. Caralho. Claro, deve ter lugar mais barato. Léo Sandro, eu acho que isso aqui ele deve ter comprado. Léo Sandro, vamos logo testar aqui. Bota aí também, Léo Sandro, pra gente já testando aqui. Bom dia, Roberta, com Dildson. Maria, Ademir, Luverson, Luna tava sumida, Zagarioto, Jordão, Arruda, Paulo Silva, Alcântara, Tarien, Kocheski. Castanha é caro, valor e preço, né? Tem muito valor. Não. Assim, é caro. Eu acho caro, Jordão, assim. Mesmo por valor, é caro. Zona cerealista. Eu já tinha me falado disso, eu não tinha. É verdade, velho. Eu entrei uma vez. Boa. Leite de castanha, Curitiba um grau, bom dia, Fagundes. E Lisboa, Lucas, Trindade. Ô, Lucas. Obrigado pelas indicações. Eu vou aí visitar. É, a Aninha me falou, parece que é um prédio da Portugal Telecom, é isso? Que você trabalha, que tem outras empresas aí. Vou aí, hein? Fechadíssimo. Deixa eu chamar o Léo Sandro aqui, porque o Léo Sandro vai. O Léo Sandro, que não conhece, pessoal, é o maior especialista em Bitcoin do Brasil, da América Latina, na verdade. Vai falar um pouco pra gente sobre Bitcoin. Foi de ontem. Orégano é caro também. Shiitake é mais. Shiitake é mais caro? Shiitake, bacalhau. E aí, Murilo, beleza? Rodrigo Limoeiro. Sala de reboco. Edivaldo. Gerardo. Porto Alegre. Maximiliano, Adriano. Marcela, Pedro. Caxeira, Fecheixo Feliz. Serotonina. Felicidade não tem preço, é verdade. Encerra talhado, quilo da castanha 40. Caralho, fazer um tráfego. Um tráfico. Tráfico. De castanhas. R$ 30 o quilo, Diogo. Puta que pariu. Bom dia de Portugal, de Leia. Tô aí em setembro. Você mora em Lisboa, Leia? Pedro Ítalo, aluno também. Massa. Hoje o frio vai arregaçar. Belém do Pará. Ó, hoje, pessoal, a gente vai ter aqui a participação do Léo Sandro, tá sempre presente aqui. Eu tô brincando, eu falei que ele é o maior especialista do Brasil. Ele apenas é um cara que entende um pouco de Bitcoin e entender um pouco é entender mais do que todos nós, eu acredito. Então, ainda não chegou? Porra, bicho! Enviar convite como Murilo Gun. Leo Diniz.fsm.com. Manda aquele teu outro e-mail. Leo Sandro, teu outro e-mail? Tu morasse ontem? Trabalho em Lisboa, na Liberdade de Leia. Pô, de Leia! Leo Diniz, Jaboatão. Tu é de Recife, Leo Diniz? Jaboatão. É a Jaboatão que eu conheço? São Domingos do Maranhão, Carolina do Norte, aí Marcelo aqui, União dos Palmares, encontrei vários alagoanos loucos ontem. Márcio Canuto, Ed Gama, Davi Braga, o vereador Lobão. Curso de humor, Gustavo, cara, não é prioridade no momento minha. Eu venho articulando com o Nando Viana para ele fazer e eu dar uma consultoria, porque meu foco hoje em dia é o Cri-Cri, é o assunto de crianças, é a minha paixão, é o assunto que eu mais gosto, que eu mais quero pesquisar, criar aulas, falar, estudar. Dileia, ô Dileia, fala aí com a Ana, minha assistente, no Luiz, arroba Keep Learning School. De repente a gente marca um encontro aí da galera de Lisboa que acompanha aqui minhas paradas e tal. Enfim, eu tô indo pro casamento do amigo meu da Singularity. E Arapiraca. E aí eu quero aproveitar e conhecer startups de educação, principalmente. RC7, Paula Maia, Sertão da Paraíba. Qual a cidade, Paula? A minha família é de Catolé do Rocha. Coisa de baia, assim. Hoje à tarde eu tô indo em Itatiba. Um almoço lá. Alagoas, Lucas. Ó, pessoal. Hoje é o seguinte. Hoje. Vamos. Eu tô vendo se consegue. RC7 maravilhoso, Luciana. Tá só, nem começou, Luciana, ainda. Esse aqui é só. Tá rolando só brincadeira agora. Patos, conta isso demais. Muitos. Muita, uma parte da minha família. Muito ligado a Patos, Virgínio. Mas Virgínio, que é irmão de Lívia e Mirna, são meus primos. Filho de Wilson. Galera que sempre muito conectada com Patos ali. Ensinar crianças a fazer venda direto de açaí. Legal, Paulo. Porra, Léo Diniz tá foda pra tu entrar, hein? Galera, a proposta era o Léo Diniz entrar e falar de Bitcoin. Ah, já sei, tem um jeito aqui, ó. Ó, pronto. Pelo que eu entendi, esse link aqui é o link Léo Diniz, que faz entrar ao vivo. Esse link aí, testa aí, clicar. Pelo que eu vi aqui, eu acho que esse link, quem clicar, entra aqui ao vivo. O Léo Diniz vai falar um pouco de Bitcoin pra gente, minha família de Catolé. Tem cara de pistoleiro. É o Lemerenciano. Me chamou a atenção, Cri-Cri. Sim. Coordena o curso de medicina. Paula aí, legal. Que massa, velho. Ó, além do Léo Sandro, que vai tentar entrar aí para falar sobre Bitcoin, eu tinha selecionado hoje uma revista que já tem. Quanto tempo essa revista? Agosto de 2016, um ano. Revista Time, estava nos Estados Unidos, revista Time. E olha o título da revista. Por que nós estamos perdendo a internet para a cultura do ódio? Opa, Léo Sandro entrou. Léo Sandro na área. Enfim, bom dia, E aí, macho? tudo bom? Beleza, fala mais aí para ver se eu estou te ouvindo bem. Tudo bom? Agora tá tendo um. Deixa eu. Peraí. Tu tem o fone de ouvido aí, não? Eu não, deixa eu só aqui. Vê se dá para escutar. Tô escutando, fala mais. Beleza. E aí, tudo bom? Eu tô Ótimo. no Hangout lá do Google e o do YouTube eu deixei mudo. Massa. Pronto. Galera, esse aqui é o Léo Santos, que participa. Entrou Ele tá mais? vendo a galera do canal. Pera aí. Deixa eu mutar aqui a galera. Léo Sandro, você participa aqui da live de Bom Dia, né, bicho? Eu vejo tu quase todo dia com a porra aí. Ele falou de Bitcoin, ele falou que tem uma experiência com Bitcoin, e eu chamei ele para compartilhar. Papai, fala aí, explica Bitcoin para pessoas leigas e a tua visão, que tu conhece. Então, cara, vamos lá. Eu vou falar mais popular, né? Para o pessoal entender. Alô? Na minha opinião, é uma moeda virtual, certo? Onde eu e você podemos trocar essa moeda em que o governo governo não possa mexer em absolutamente nada do que a gente fizer. Com isso, a taxa fica bem menor do que o esperado. Entendeu? Por exemplo, digamos que eu vou comprar teu curso, certo? Teu curso custa uma média de R$ 2.000. Só um exemplo. Se eu tiver um banco, um exemplo, Bradesco, e você tiver o Banco do Brasil, eu vou ter que fazer um TED ou um DOC. Ou seja, a taxa vai ser muito alta, certo? E você vai demorar para receber o valor. Bitcoin não, Bitcoin é diferente. Se você está com o custo de R$ 2.000, eu pego R$ 2.000 em Bitcoin, jogo para você, em 10 minutos você vai receber já essa moeda. Entendeu? Quem é que organiza isso? Quem é que controla isso? Quem é que organiza? Quem é que. Então, isso aí é uma criptomoeda mundial, certo? Se eu não me engano, é um japonês que criou essa moeda e ela é sempre criptografada, então não tem como invadir. Entendeu? E aí, o meu dinheiro está numa carteira virtual, mas essa carteira virtual amanhã pode desaparecer? Como é que é? Desaparecer, desaparece. Sempre tem uma variação, né? Ela varia. Ela pode crescer, como pode diminuir também. Então, por exemplo, se hoje eu tenho R$ 200 em Bitcoin, certo? Amanhã ela pode valorizar. Então, minha moeda, ela vai aumentar meu valor. Entendeu? Ou seja, ela pode também cair. Mas minha moeda também diminui o valor. Então, o que é que acontece? Por exemplo, se eu tenho R$ 200 hoje de Bitcoin e amanhã ela cresce, eu posso sacar esse Bitcoin e pegar a diferença do preço que ficou. E se ela baixar, eu posso deixar, porque pode ter uma variação que ela cresça e eu posso resgatar de novo. Entendeu? Sempre tem essa variação. Quanto acha que é o futuro do Bitcoin? Fala um pouco mais alto aí. Eu estou ouvindo bem. Deixa eu botar mais para cá, para ficar no microfone. Eu estou te ouvindo um pouco baixo, mas estou te ouvindo. Certo? Algumas pessoas estão ouvindo melhor. Mas fala quanto acha que é o futuro do Bitcoin? Então, porque, por exemplo, deixa eu só ajeitar aqui. Porque, por exemplo, no meu caso, eu já uso Bitcoin há um bom tempo, certo? O que é que acontece? Eu fiz um cartão pré-pago, certo? Um cartão Mastercard, certo? Pré-pago, onde o que é que acontece? Eu pego todo o meu Bitcoin e jogo para lá. Vou no supermercado, faço uma compra normal, acabou-se. Entendeu? Então, assim, eu já pago minhas contas pelo Bitcoin, eu já pago boleto com Bitcoin. Por quê? Porque, assim, para você ter um Bitcoin, você tem que ter pelo menos uma carteira Bitcoin, certo? Que é onde você vai controlar a sua compra e venda. E você retirar o dinheiro, fazer o saque. Entendeu? Depois disso, você pode ou colocar num banco ou transferir para uma carteira virtual, que é um cartão de crédito. Tem até um cartão de crédito, não sei nem onde ele está. Mas eu tenho um aqui, eu ia te mostrar, mas é Mastercard. Eu jogo dentro dele, a taxa é pequena e eu faço compra normal com ele, tudo através do Bitcoin. Entendi. Entendeu? Legal, mas, cara, esse é um mundo que eu ouço falar há muito tempo e É me um mundo bom. sinto frustrado de não ter entrado nesse mundo antes. Comprar teu curso, e você disser assim, lá, ó, eu aceito Bitcoin. Eu ia transferir para você, por exemplo, digamos que a taxa da tua carteira seja só 2%. Eu ia colocar o valor do teu curso mais 2%. Entendeu? Ia te dar em moeda Bitcoin. Lá você ia fazer o seguinte, ia vender essa moeda e ia pegar o dinheiro na Pois, hora. próxima turma do meu curso, eu vou aceitar Bitcoin, eu vou dar minha. É sério, eu vou estudar isso porque eu me Bom, sinto atrasado por não ter me entrado nesse mundo lá atrás, mas nunca é tarde para começar, então eu vou começar. é bom. E assim, além do Bitcoin, tem um Forex, né? Que é diferente. Agora, assim, o Bitcoin, existem umas empresas que diz que, assim, tem a mineradora tal, agora tem que tomar muito cuidado. Porque tem empresa que diz assim, a gente é minerador de Bitcoin, tem um binário e tal, tem que tomar cuidado com isso. Entendeu? Uma coisa é você ter Bitcoin, outra coisa é você investir com Bitcoin. Entendeu? É bom sempre ter cuidado nisso aí. Porque, Legal. assim, querendo ou não, na internet tem coisa que é ilícita, né? E eles querem Sim. enganar. E o Forex? O Forex é outra história. O Forex é operação de câmbio. Forex é justamente a operação de câmbio, né? É a compra e venda de moeda. Eu também faço Forex também, né? Forex, né? Se você compartilhar minha tela, eu tenho até Compartilha tu aí. Tu que compartilha, compartilha tu aí. Onde é que eu boto aqui? No canto inferior, superior esquerdo tem um ícone de Oi? compartilhar a tela. Vê se dá para ver. Dá. Pronto. Aqui é o Forex, né? Dá para ver? Pronto. Dá O pra Forex ver. é baseado nisso aqui, ó. Deixa eu botar mais ou menos aqui. Pronto. Esse aqui é o Forex, né? Aqui são os pares de moeda que é negociada no mercado. Essa é uma corretora que eu optei, né? Que é a XM. Eu gosto muito dela e ela sempre me pagou tudo tranquilo. Então, aqui já está tendo. Aqui, se tu estiver vendo aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, se tu estiver conhecendo, já tem uma troca de moeda aqui, ó, tá vendo? Aqui teve uma queda. Aqui, ó, teve um canal que chama, né? É porque sempre tem que ter um estudo, sabe, Murilo? Para você não ter que levar fundo no mercado, um stop que chama, né? Porque muita gente diz assim: hoje o dólar está crescendo, eu vou comprar. Hoje o dólar está diminuindo, eu vou vender. Não é assim. Sempre tem que ter um estudo para você não levar uma queda, um stop que chama, né? Aqui, se você vê com o canal, pode ver que aqui não oscilou nada, tá vendo? E depois do estudo gráfico, foi o que ele disse. Ele disse que teve uma alta aqui, ó. É justamente nessa alta aqui onde a gente ganha um pouco de dinheiro. Depende do que você vai investir. E aqui ele tá tendo uma negociação aqui, ó. Agora aqui, ó. Isso aqui são velas, ou rengo que chama, né? Que é justamente onde tem a negociação. Então, o que é que acontece aqui? Esse gráfico, eu não trabalho com isso. Teve um amigo meu que ele criou um gráfico, né, para ficar mais fácil os estudos e para eu conseguir rentabilizar meu dinheiro mais rápido, que é esse aqui que eu uso. Que é um totalmente diferente, tá vendo? Sim. Vê se dá para ver melhor assim. Tá vendo? Aqui Dá o para branco, ver, você dá vê. para entender, né? Pronto, o branco representa a compra. Tá vendo que melhorou mais? O Aham. vermelho representa a venda. Aham. Esse aqui é o MACD, ó, onde ele vê a força da compra ou a força da venda aqui, tá vendo? E Legal. aqui é a velocidade que ele faz. Então aqui fica muito melhor para estudar, né? E para poder propagar isso aí no mercado. Aqui é Papai, o. tu vive disso? Esse é teu trampo full time? Não, isso aí é só uma renda extra que eu tenho só para brincar mesmo. Porque eu trabalhei 9 anos na prefeitura, né? De Jaboatão. Eu saí de lá. Assim, infelizmente eu saí com quase nada de grana, não sei nem se eu posso falar. Mas assim, eu tive quase uma depressão, sabe? O que aconteceu? Minha esposa sempre ficou do meu lado, minha família sempre me apoiou. Então foi que eu fiquei, cara, velho, eu vou criar, velho. Eu tenho que criar alguma coisa. Eu já venho vendo teu vídeo há muitos anos mesmo, na época que tu tava, eu acho que no Faustão, ainda fazendo como é? Aquele programa lá do Faustão. Eu já vim te acompanhar há muitos anos já, e eu vi essa parte de criatividade. E eu me lembro que tu falou uma vez que tava no avião e que tu tava lendo a revista de crochê, se não me engano, não foi? Sim. De tudo um pouco. Aí eu disse, meu, sabe de uma coisa, bicho? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar minha. Vou abrir minha mente. O que eu aprendi de hoje para trás, eu vou esquecer e vou fazer só de hoje para frente. Então o que foi que eu fiz? Eu fui na livraria e peguei um livro que é esse aqui. Dá para ver minha tela ainda aí? Tem que compartilhar a tela. Descompartilha a tua tela. É isso. Boa, voltou. Qual Pronto. foi o livro? Aí eu peguei esse livro aqui lá, ó. Esse aqui. Esse dá para tu ver aí. Use sua mente, legal. Sim, Tony Buzan. Eu nunca li Então, esse livro, mas esse Tony Buzan é o cara que criou o mapa mental. minha mente abriu isso aí. Depois eu comecei a ler e tal, tive uma velocidade. Aí depois eu abri isso aqui, ó. Esse aqui é Ah, amassado, né? Flávio, Aí depois que eu vi isso aqui, ó. Vê se dá pra ver aí. não. Isso aqui é a história de dois animais, né? Duas vacas, que uma diz assim, cara, por que a gente vive seguindo a boiada? Aí a outra diz assim, velho, não se preocupa não. Segue a boiada e aproveita a vibe. Aí quando vê, ó, é pro matadouro. Sim, ótimo. Aí, meu amigo, isso aqui abriu minha mente, cara. Aí o que tu fica passando pra mim todo dia aí no assim, ao vivo, né? Os vídeos e tal, tá aumentando muito, velho. Minha cabeça, assim, a minha criatividade tá aumentando muito. Infelizmente, agora eu não posso fazer teu curso, eu quero muito fazer, vou fazer, certo? Mas, pô, velho, tá aumentando demais, velho. Demais, demais mesmo, velho. Jura você. Obrigado pela participação. Só uma parte. Sim, mostra aí teu livro. Só um Ui, pouco. Babilônia, Geração de Valor, Foco, Produtividade, Augusto Cury, Tim Ferriss, Inteligência Emocional do caralho. Então, mas eu ainda vou ter teu curso, cara. Você vai ver, eu ainda vou focar nisso aí, velho. Vou focar mesmo. E assim, eu queria, se tu puder, continuar com esse teu programa ao vivo, né? Porque ontem tu falou que a gente tinha, como foi aquela, a síndrome. Eu tenho medo de falar, porque hoje nem gostou. Aí eu me vi que eu tinha isso, cara. E vou melhorar, entendeu? Vou melhorar, vou correr atrás, vou buscar. Entendeu? Foi muito bom isso aí. Entendeu? Só que Hélio. agora é gráfica. Eu tenho uma gráfica aqui. Posso? Tá? Tu tem uma gráfica? Isso, eu estou com a gráfica junto com um sócio e eu sou formado em administração e lá está crescendo, cara. Aos poucos a gente vai crescendo, crescendo e cada vez mais. E lá eu já estou colocando a criptomoeda também para funcionar. Lá a gente aceita Bitcoin, certo? E se você quiser alguma ajuda aí futuramente, podem contar comigo aí. Estamos juntos aí. Beleza. Pô, cara, obrigado pela participação, prazer. E parabéns pela sua raça, pela sua reinvenção aí. Valeu, obrigado. Você saiu lá do trabalho e foi se reinventar. É muito legal essa história de que o poder de uma página de um livro, né? Aquela página de geração de valor, o poder de um livro, de dois livros, de uma frase, de uma conversa. Muitas vezes você tem que ouvir centenas de frases para uma conectar com você e você se amarrar e tomar uma decisão. Obrigado, papai. Valeu, é nóis. Eu também, obrigado. Abrações rubro-negras. Valeu. Valeu. Eu te lá. Cara, galera, bem, o legal, hein? Acho que mais do que uma aula de Bitcoin, além da aula de Bitcoin, eu acho que foi uma aula legal de conhecer pessoas assim. E, cara, ele falou ali do. Bem, ele falou ali, já tá acabando nosso tempo, então o assunto dessa revista aqui vai ficar para amanhã. Hoje o seu foi Léo Sandro, mas eu vi que o Léo Sandro lá tem um livro do Tim Ferriss. Quem conhece o Tim Ferriss aí? Timothy Ferriss, o cara do 6 horas por semana. É um cara muito foda, americano muito foda, que eu acompanho muito ele. Legal. Putz, foi muito legal a conversa. Acho que muito legal ouvir. E eu queria, galera, quem conhece o Tim Ferriss, eu queria pedir um favor para vocês. O Tim Ferriss, ele postou no LinkedIn dele assim: quem são as pessoas mais interessantes fora dos Estados Unidos que eu deveria pensar em entrevistar no meu podcast ou nos meus livros? E aí eu vi esse post porque uma pessoa aqui, o Albert Alves, ele falou Murilo Gann, professor de criatividade e comediante do Brasil. E eu ia pedir o favor de quem puder. Aqui o pôster. Eu queria muito conversar ele. Acho que não foi, não, o pôster. Editar. Não tá deixando eu postar, não, caralho. Deixa eu ver se. Resolvo assim. Ah, tá, foi. Vamos ver se agora vai. Porra, não tá indo, caralho. Oxi. Editar e tentar novamente. Oxi. Que louco, velho. Não tá entrando. Deixa eu entrar aqui. O link direto do post dele não tá entrando. Mas eu vou entrar aqui, ó. Acho que esse aqui vai entrar. Nesse link aqui. Vai ser o segundo. Porra, não entrou de novo. O problema desse link, desse bate-papo? Vou botar um link. Oxi. Erro. Coloca espaços no link. Como assim, espaços? Vários espaços no meio do link, é isso? Que louco! Abra a minha tela, boa! Ó, boa, vou fazer então aqui, ó. Agora sim, não adianta Fludar o post com um monte de Murilo, Murilo, era legal. O mais importante é ter um bom porquê. Por que você deveria falar com o Murilo? Sabe? Dá um bom porquê. Tô compartilhando aqui a tela. Aqui, ó, o LinkedIn do Tim Ferriss. O LinkedIn dele, só é buscar Tim Ferriss aqui no LinkedIn. Olha, entra no LinkedIn, busca Tim Ferriss. Tim Ferriss. Não precisa nem seguir ele para poder ver nada. E aí, tem que vir aqui em All Activity, todas as atividades dele. E o segundo post, ó. Who are the most impressive people outside the USA who I should consider interviewing? E aí, comenta aqui. Ah, you should interview Murilo, por quê? É importante dar um porquê. Bota aí, por quê? Professor de criatividade, comediante, junta comédia com criatividade, sei lá. Dá um pitch bom aí. Quem sabe rola uma conversa com ele, ia ser épico, uma entrevista no podcast. Inclusive, ele gosta muito de podcast. Um why legal é o fato de eu ter um podcast, de ser um podcast muito ouvido no Brasil e tal. Enfim, quem puder ajudar aí. E aí não adianta só escrever o nome, tem que, pô, dar um why, caralho. Tem que dar um whyzinho aí. Tim Ferriss no Twitter. No Twitter, deixa eu ver se é. É legal. Responder lá no post dele, é, T. Ferriss, é, no Twitter. Eu acho que era legal responder no post dele, né? Lá do LinkedIn mesmo. Tira o www, substitui os pontos por espaço. Tira o www. Que louco fazer isso. Botei aqui, ó. Boa. Tentem cortar isso. Vou procurar no LinkedIn para fingir. Mas por que, qual é o problema de dizer o link? Qual é o problema de botar o um link aqui? Transforma no Bit.ly, abre sua tela, põe no grupo do Gangcast, coloca espaço, enfim. Eu acho que foi aí. Deixa eu ver só os comentários durante a conversa com o Léo Santos. Achei muito legal conversar 4 horas por semana. Falei 6. Parabéns pela coragem, esporte. Uma palavra você vencer e salva. Verdade, Zacarioto. É verdade. Incrível, né? Como, vez por outra, realmente, tem coisas da Bíblia que se conectam assim de um jeito. Parabéns, Léo. Obrigado, parabéns. Hoje melhor do que ontem. Trigueiro, mestre Trigueiro. É isso aí, Trigueiro. A gente não tem que se comparar com os outros, sim com a gente mesmo, né? Tem gente que. Ah, eu tô começando em Bitcoin agora. Ah, mas porra, Cicrano tá tão foda em Bitcoin. Eu nunca vou ser tão foda como Cicrano. Quando é que eu vou conseguir alcançar ele? Meu amigo, tem que ser melhor que você. Né, professor? Você não é meu amigo. Né? Se você for melhor que você, tá bom demais. Marcos Marinho, Alexandre Dimas. Porra, quero conhecer. Minha conexão tá péssima. O Paulo Silva falou um pouco de Bitcoin aqui. Quanto mais a gente usar, mais irá valer. Ele é geofísico. O nome da pessoa é Léo Sandro. Um Bitcoin Wallet. Léo Sandro, você pode, de repente, testando post links. Meus posts é assim, Murilo, ai, no futuro ele vai cobrar muito caro para a aposta que foi de graça. Ah, boa, Lu. Agora tem que botar inglês lá, hein? Tem que botar inglês. Boa carreira inteligente. Tem que botar inglês lá. Tem que ligar pro saque do Google. Galera, hoje acabou que a live foi basicamente. Eita, meu café, caralho. Esqueci. Olha. Não tá quentinho isso não, mas é isso é o que tem, né? Amanhã, então, o tema vai ser esse aqui, ó. Rádio Work, papai, esse café aqui. Meu gelado. Ó, amanhã eu vou falar sobre isso. Por que estamos perdendo a internet para a cultura do ódio? Galera, é nessa. Cheiro. Até amanhã. Fala pra lá, caralho. Hoje tem palestra que sim, hoje à noite, a galera que vem acompanhando, que acompanhou aquela minha aula sobre Cri-Cri que eu dei há uns dias atrás, a gente ficou fazendo replay toda terça-feira dessa aula. E hoje, quem tá acompanhando por e-mail deve ter recebido aí. Hoje eu vou fazer. Hoje é o último dia do replay. E eu vou fazer. Em vez de fazer o replay, eu vou fazer uma live com o Painho. Eu e Painho. Falando sobre Cri-Cri-Cri. Então, dá para se cadastrar para esse link ainda. Esse link é no link a data tá aqui errada, 11 do 7. Mas não é 11 do 7 não, vai ser hoje. Que 11 do 7 era para ser o último replay que a gente acabou não conseguindo fazer. A gente tinha combinado de fazer cinco replays, se eu não me engano, dessa aula. E na terça passada não conseguimos fazer o replay. A gente estava na correria da abertura da turma. Então a gente vai trocar para essa terça e a gente vai fazer, em vez de ter o replay, em vez de fazer o replay, vamos fazer uma live aí, Paim. É nesse link aí, beleza? Cheiro, galera. Valeu. Até amanhã.